мурка. Заеб на на солнечном офиальном мурка. Como se eu estivesse sempre com a pétala de rosa na mão. Bem me quer, mal me quer.